os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas de Nossa Senhora do Carmo, da Hora da Misericórdia, hoje é um dia muito especial. Sou muito devoto, devoto da Mãe do Santo Escapulário. Filhos queridos, por Maria a Jesus, que a Mãe do Carmo nos abençoe. Depois do Evangelho, nós vamos fazer o ato de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, junta teu filho, peça por nós. Junta teu filho, interceda por nós. Junta teu filho, leve as nossas necessidades e preces. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Helenice, sou da cidade de Londrina, ouço o Padre Reginaldo pela Rádio Alvorada de Londrina. Gostaria de deixar meu testemunho, hoje, dia 15 de julho, por uma graça alcançada. Ontem, na novena de Nossa Senhora do Carmo, eu pedi com muita fé e passei a água benta no meu rim, em toda a minha barriga, porque eu estava sentindo muita dor. Padre Reginaldo, quando foi à noite, eu achava que eu ia precisar ir para o hospital de tanta dor. Mas ajoelhei, pedi com fé a Nossa Senhora do Carmo e a Jesus Misericordioso, que aquela água benta que tinha sido benzida no momento da oração, me curasse. Padre Reginaldo, eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora do Carmo pela graça alcançada, pois hoje não sinto mais nada, não tenho mais nenhuma dor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Nossa Senhora do Carmo, pela graça alcançada. Obrigado, Padre Reginaldo, pelo canal de graça que o Senhor é na nossa vida. Obrigada. Que Deus abençoe. Um abraço a você de Londrina, que me acompanha pela Rádio Alvorada de Londrina. Filhos queridos, que bom podemos dizer obrigado, Senhor, pelas graças recebidas. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Mateus 12, 46:50. Fala comigo, Deus. Mateus 12, 46, 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu, aquele que lhe falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ó laço bendito de discipulado, mãe da fé, mãe que acreditou e viveu a palavra de Deus, mãe que em tudo fez a vontade do Pai, mãe que de fato levou com seriedade, eis aqui a escrava do Senhor, Nossa Senhora, mãe do Santo Escapulário, que tendo aparecido a Simão Estoque, disse: eis uma parte do meu manto, eis minha singular e especial proteção. Reze comigo, filho. E reze comigo esse ato de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Ó Nossa Senhora do Carmo, neste dia 16 de julho, venho consagrar-me inteiramente a vós, tudo o que sou, tudo o que tenho, entrego em vossas mãos. Vós olhais com especial bondade os que estão revestidos do vosso escapulário. Suplico-vos que fortaleçais com vosso poder a minha fraqueza. Iluminai a escuridão da minha mente com a vossa sabedoria, para que eu possa render-vos todos os dias a minha homenagem. Que o Santo Escapulário atraia sobre mim o vosso olhar misericordioso. Traga-me a vossa especial proteção nas lutas diárias, para que eu possa ser fiel a vós e ao vosso divino Filho. Possa o Santo Escapulário afastar-me de tudo que é pecaminoso. E me lembre sempre o dever de imitar-vos e revestir-me com vossas virtudes. Desde já me esforçarei para viver na vossa presença, Mãe, e de oferecer tudo a Jesus por vossas mãos. Nossa Senhora do Carmo, eu quero fazer da minha vida um espelho de vossa humildade, caridade, paciência, mansidão e empenho. Mãe querida, apoiai-me com vosso constante amor, para que eu, vosso filho mais pecador, possa um dia trocar este escapulário pela veste celestial e convosco viver no reino do vosso Filho. Amém. Nossa Senhora, obrigado por tantas graças. Nossa Senhora, obrigado por ter tantas vezes intercedido a teu Filho, ó Nova Esther, ó Mediadora. Bem sabemos, Mãe, que o anjo lhe disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, cheia de graça, nos ajude nessa caminhada, nos ajude nesta luta diária. Nossa Senhora, no teu manto, acolha todos aqueles que rezam, todos aqueles que pedem. E hoje, como o céu e a terra estão tão próximos, Mãe, dai a graça que tantos necessitam. Eu estou vendo no site a busca de um emprego na hora da misericórdia. A Eunice Perpétua, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Padre, quero que meu pedido de oração para a hora da misericórdia, peço oração pelo meu filho Diego Aparecido, que está desempregado. Que Nossa Senhora do Carmo ilumine e abra as portas, que consiga o emprego. Eunice, como tantas outras mulheres e homens, sua prece está sendo levada a Jesus por Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai. A água, as roupas, as fotos de família, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Viva Nossa Senhora do Carmo! Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.